Está começando o programa Minuto da História. Fatos, curiosidades e acontecimentos históricos nas ondas do rádio. Uma produção do curso de História da Estácio Castanhal em parceria com a Rádio Atlântico FM. Boa tarde, eu sou Júlia Beatriz. E eu sou Vitor Hugo. Nós somos do curso de História da Estácio Castanhal e começa agora mais um Minuto da História. No programa de hoje, vamos falar sobre o Cine Argos e sua importância no movimento cultural da cidade de Castanhal. O trabalho que vamos utilizar para este programa é o resultado da pesquisa realizada pelas ex-alunas do curso de História da Estácio Castanhal, Laís Santos, Nayana Dias, Rosilene Santos, que tem como tema Cine Argos, um cinema e sua importância na história cotidiana de Castanhal. Manuel Carneiro Pinto Filho, conhecido como Seu Duca, manteve relações com o cinema desde a fundação dos primeiros espaços que a cidade de Castanhal possuiu para exibição de filmes, próximo à estação ferroviária, aos fundos de uma mercearia. Ele adquiriu experiência e passou a administrar o seu próprio cinema. O Cine Argos existiu entre os anos de 1938 a 1995, com localização estratégica na Avenida Barão do Rio Branco, no centro da cidade de Castanhal, se tornando por longo período um dos mais importantes espaços como centro de lazer e cultura da cidade, concentrando em seu espaço várias atividades culturais. O cinema começou a fazer parte do cotidiano da população de Castanhal, em um momento em que a cidade passava por um importante processo de modernização, se tornando um ponto de referência no que diz respeito ao lazer daquela época. Proporcionando entretenimento e diversão, o cinema também era uma fonte de renda para muitas pessoas e permitiu com que o público entrasse em contato com novas culturas e representações artísticas de outras partes do mundo. O Cine Argos não era simplesmente um cinema, desenvolvia também um papel social de informar a população dos acontecimentos ocorridos na cidade. Essa função era realizada através dos filmes e de um programa de rádio, que funcionava no prédio do cinema, que estavam situados na fachada, sendo um ponto estratégico para a divulgação, com a utilização de alto-falantes para a divulgação de notícias e programação do cinema. Esses programas informativos no Cine Argos cumpriam uma função publicitária para o cinema e para o comércio local, servindo de coluna social, além dos avisos fúnebres, e servia também como uma agência local de transmissão de notícias, por meio da exibição de documentários, com destaque para os documentários futebolísticos. Devido à localização privilegiada do cinema e sua capacidade de comportar um grande número de pessoas, todas as programações da cidade giravam em torno dele, servindo como auditório para a realização de vários eventos, como bailes de formaturas, comícios, show de calouros, e era uma referência para shows musicais e teatrais. O Cine Argos estava envolvido em todas as datas comemorativas, principalmente as cívicas e as religiosas, tornando-se parte integrante dessas festas, seja por espaço, seja por meio de suporte de equipamentos, sendo assim um espaço muito importante para a socialização das pessoas. A estrutura do prédio passou por várias reformas e adaptações, com o objetivo de trazer mais conforto a seus clientes, ganhando assim cada vez mais destaque econômico e social. Essas transformações não impediam a exibição dos filmes durante as reformas do prédio. Algumas vezes, os filmes eram exibidos sem telhado e só passava à noite. O público continuava frequentando as sessões em grande número. Foi em 1967 que Manuel Carneiro passou a trazer os filmes direto dos distribuidores de Recife, filmes com mais rapidez que os distribuidores de Belém, que só repassavam após as exibições em toda a capital. Diante disso, foi necessário incentivar os interiores a investir na exibição de filmes, para custear o investimento. Seu Duca incentivava as pessoas a manter os cinemas, e como não conseguiam, ele arrendava o cinema para manter funcionando, que era mais fácil alugar um filme e passar no circuito, para cobrir as despesas, do que alugar só para Castanhal. O cinema de Castanhal começava a expandir o negócio cinematográfico da família Carneiro, levando para os lugares improváveis as salas de projeção por praças como Abaitetuba, São Miguel do Guamá, Imperatriz, Carolina, Açailândia, Macapá, Soure, Vigia e Altamira. Os filmes exibidos no Cine Argos realmente conquistavam a atenção da população, E por esse motivo, o comércio cinematográfico, principalmente na cidade de Castanhal, conseguiu um espaço significativo no que diz respeito ao lazer. No entanto, com o surgimento de novas tecnologias, o cinema passou a ter dificuldades em atrair o seu público, gerando assim uma crise para o cinema. Por volta da década de 70, a população de Castanhal começou a adquirir um importante meio de comunicação, a televisão, que trazia imagens e informações sobre os acontecimentos do dia a dia. Diferentemente do rádio, a televisão possibilitava as pessoas a não apenas ouvir as informações, mas também visualizar as mesmas. Antes, tal fato só acontecia através do cinema, pois o Cine Argos passava imagens informando o seu público sobre os acontecimentos. O cinema se manteve diante da concorrência com a televisão e seguindo o lema de seu Duca, que dizia o seguinte: uma exibição de boa qualidade será sempre melhor do que trocar o cinema pela TV. É preciso garantir a qualidade da exibição, pois o início da televisão exibia em preto e branco e o cinema contava com a imagem colorida. Assim como a televisão, surgiam outras tecnologias que, com o decorrer do tempo, vão se modernizando, como, por exemplo, a televisão em cores, o videocassete, a fita VHS. Esses novos aparelhos se tornaram fortes concorrentes para os cineargos. Com essa facilidade que as locadoras ofereceram para a população, a concorrência com o cinema tornou-se maior, devido a ter um fácil acesso às fitas. As pessoas deixaram de ir ao cinema com mais frequência, obrigando desta forma o proprietário a criar estratégias, como a exibição de filmes adultos, o qual pôde atrair novos públicos, separado em duas sessões distintas, uma para homens e outra para mulheres. Engana-se quem pensa que o provincianismo típico de pequenas cidades inibia o público dos filmes adultos. O filme japonês Império dos Sentidos, exibido no ano de 1981, foi um sucesso de bilheteria. Em 1982, o Cine Argos sofre mais um impacto. Não somente o cinema, mas todo o comércio cinematográfico que dependia da família Carneiro. Em uma viagem para fiscalizar filme em outro cinema, acontece um acidente que provoca o falecimento de seu Duca. Com o falecimento de seu Duca, a direção e administração dos negócios passa para a família, que detectou que o comércio cinematográfico não estava mais tão lucrativo. Pelo contrário, já estava dando prejuízos com os gastos, com o aluguel das fitas, com o pagamento dos funcionários, dentre outros. Então, foi tomada a decisão de fechar os cinemas nos interiores. A decisão tomada pela família não foi fácil, pois Manuel Carneiro e sua família se dedicaram por muito tempo ao comércio cinematográfico, não visando somente os lucros que ele trazia, mas pela paixão que seu Duca possuía pelo cinema. Mas no domingo de 30 de setembro de 1995, após uma reunião familiar, decidiram pelo fechamento do Cine Argos. O último filme exibido foi Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, sessão com apenas 20 pessoas que foram assistir o filme. No dia 27 de outubro de 2016, foi lançado e exibido em um telão na Avenida Barão do Rio Branco, bem em frente onde funcionou o cinema, o documentário em longa-metragem O Cinema de Seu Duca, dirigido por Edivaldo Moura, que fechou os dois lados da avenida para cerca de 2.000 pessoas. A importância do Cine Argos ultrapassa as fronteiras da cidade de Castanhal, e uma vez que ele foi referência cultural para o entorno de Castanhal, mobilizando populações de culturas e costumes diferentes. Esse foi mais um Minuto da História. Hoje falamos um pouco sobre a história do Cine Argos. Voltaremos na próxima quarta-feira. Até lá! Até lá! Você ouviu Minuto da História, uma produção do curso de História da Estácio Castanhal, em parceria com a Rádio Atlântico FM. Voltamos na próxima quarta, a partir das 16h. Até lá!